Capítulo 19. Carta do Reverendo Calvin Bruce, doutor em divindade da Igreja da Nazaré Avenue, em Chicago, ao Reverendo Philip Keston, doutor em divindade da cidade de Nova York. Meu caro Keston, já é tarde da noite neste domingo, mas estou tão desperto e tão extasiado com o que vi e ouvi que me sinto motivado a lhe escrever agora um relato sobre a situação em Raymond, que eu vim analisando e que, ao que parece, chegou ao auge hoje. Assim, esta é minha única desculpa para escrever uma carta tão extensa a esta hora. Você deve se lembrar de Henry Maxwell do seminário. Se não me engano, você disse na última vez em que o visitei em Nova York que não o via desde que nos formamos. Ele era um rapaz culto e estudioso, você deve se lembrar, e quando foi convidado para ser pastor da primeira igreja de Raymond, um ano depois de deixar o seminário, eu disse à minha esposa, Raymond fez uma boa escolha, Maxwell agradará aquelas pessoas por ser um bom pregador. Faz 11 anos que ele está aqui, e eu sei que, até um ano atrás, ele mantinha o curso normal do ministério, atendendo às necessidades da congregação e atraindo um bom público para as reuniões. Sua igreja era considerada a maior e mais rica de Raymond. As pessoas mais proeminentes da cidade a frequentavam, e a maioria delas fazia parte da membresia da igreja. O quarteto de vozes era famoso pela música que apresentava, sobretudo pela soprano, a senhorita Winslow, sobre quem terei mais a dizer. E no geral, como entendo os fatos, Maxwell estava em uma posição confortável, com um salário bom, um ambiente agradável, uma paróquia que não exigia muito, e formada por pessoas cultas, ricas e respeitáveis, uma igreja e paróquia que quase todos os seminaristas de nossa época consideravam muito desejável. Mas, há exatamente um ano, Maxwell entrou em sua igreja em uma manhã de domingo e, ao final do culto, fez esta surpreendente proposta aos seus membros, que se voluntariassem por um ano a não fazer nada sem antes perguntarem o que Jesus faria e, depois de responderem, fizessem o que, na opinião sincera deles, Jesus faria, independentemente de quais fossem as consequências para eles. O resultado dessa proposta, uma vez aceita e cumprida por uma série de membros da igreja, foi tão notável que, como você sabe, a atenção de todo o país se voltou para esse movimento. Eu chamo isso de movimento porque, pela atitude tomada hoje, parece provável que o que se experimentou ali chegará a outras igrejas e causará uma revolução em termos de métodos, mas, sobretudo, uma nova definição de discipulado cristão. Em primeiro lugar, Maxwell me contou que ficou surpreso com a reação à sua proposta. Alguns dos membros mais proeminentes da igreja assumiram o compromisso de fazer o que Jesus faria. Entre eles estavam Edward Norman, editor do Daily News, que tem causado um alvoroço no mundo jornalístico, Milton Wright, um dos principais comerciantes de Raymond, Alexander Powers, cuja atitude na questão das ferrovias contra as leis do comércio interestadual causou uma grande agitação há cerca de um ano, a senhorita Page, uma das herdeiras mais ricas da alta sociedade de Raymond, que ultimamente tem investido toda a sua fortuna, pelo que entendi, no jornal Diário Cristão e no trabalho de reforma do bairro pobre, conhecido como Retângulo. A senhorita Winslow, cuja reputação como cantora é agora nacional, mas que, em obediência ao que julgou ser a atitude que Jesus provavelmente teria, tem dedicado seu talento como voluntária entre as jovens e as mulheres, que compõem grande parte da população mais carente e mais desamparada da cidade. Além dessas pessoas conhecidas, tem aumentado o número de cristãos da primeira igreja e, ultimamente, de outras igrejas de Raymond. Uma grande parte desses voluntários que se comprometeram a fazer o que Jesus faria vem do Ministério de Jovens. Os jovens dizem que já incorporaram aos seus grupos o mesmo princípio das palavras: eu prometo a Jesus que me esforçarei para fazer o que ele quer que eu faça. Não é exatamente isso que está incluído na proposta de Maxwell, que diz que o discípulo deve tentar fazer o que Jesus provavelmente faria em seu lugar. Mas o resultado de uma obediência honesta a qualquer um dos compromissos, afirma ele, será praticamente o mesmo. E ele não se surpreende com o grande número de jovens da Christian Endeavor Society que se juntaram ao novo modelo de discipulado. Tenho certeza de que a primeira pergunta que você fará é: qual foi o resultado disso? O que já se alcançou ou de que forma isso tem mudado a vida regular da igreja ou da comunidade? Você já deve ter ouvido alguma coisa sobre o que tem acontecido pelos relatos de Raymond, que estão por todo o país. No entanto, é preciso vir aqui e ver as mudanças na vida de cada indivíduo e, sobretudo, as mudanças na vida da igreja, para entender o que significa seguir os passos de Jesus de forma tão literal. Para contar tudo, seria preciso escrever uma longa história ou uma série de histórias. Não estou em condições de fazer isso, mas posso lhe dar uma ideia, talvez, do que tem sido feito, como me contaram alguns amigos aqui e o próprio Maxwell. O resultado do cumprimento assumido na primeira igreja foi duplo. Trouxe um espírito de comunhão cristã que, pelo que Maxwell me relatou, nunca existiu e que agora o tem impressionado por se aproximar muito daquilo que deve ter sido a comunhão cristã das primeiras igrejas apostólicas. E esse compromisso tem dividido a igreja em dois grupos distintos. Os que não assumiram o compromisso acham que os outros são tolos por tentarem literalmente imitar o exemplo de Jesus. Alguns deles abandonaram a igreja e não frequentam mais, ou se tornaram membros de outras igrejas, outros estão ali apenas para causarem conflitos internos, e houve rumores de que estão tentando forçar a renúncia de Maxwell. Não sei se isso é um elemento muito forte na igreja. Tem sido controlado não só por uma ação maravilhosa do poder do Espírito, que remete ao primeiro domingo em que o compromisso foi assumido há um ano, mas também pelo fato de muitos dos membros mais importantes se identificarem com o movimento. O efeito disso tudo sobre Maxwell é notável. Eu o ouvi pregar em nossa associação estadual há 4 anos. Ele me impressionou na época com a força de sua pregação dramática, da qual ele mesmo estava bem ciente. Seu sermão estava bem escrito e repleto daquilo que os alunos do seminário chamavam de belas passagens. O efeito disso era o que uma congregação normal chamaria de agradável. Nesta manhã, ouvi Maxwell pregar novamente pela primeira vez desde aquela época. Falarei disso mais adiante. Ele já não é o mesmo homem. Dá-me a impressão de ser alguém que passou por uma crise provocada por uma revolução. Ele me disse que essa revolução é simplesmente uma nova definição de discipulado cristão. Sem dúvida, ele mudou muito de seus velhos hábitos e de suas antigas visões. A posição dele sobre a questão dos bares é radicalmente oposta à que ele tinha há um ano, e em se tratando de como ele imaginava seu ministério, seu púlpito e seu trabalho paroquial. Acredito que tenha mudado radicalmente. Até onde posso ver, a ideia que o está motivando agora é a de que o cristianismo de nossos tempos deve representar uma imitação mais literal de Jesus, sobretudo no que diz respeito ao sofrimento. Durante nossa conversa, ele citou várias vezes o versículo de Pedro: "Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos." 1 Pedro 2:21. E ele parece estar plenamente convicto de que nossas igrejas precisam hoje, mais do que qualquer outra coisa, sofrer com alegria por Jesus. Não sei se concordo inteiramente com ele, mas, meu caro Keston, é surpreendente observar os resultados dessa ideia à medida que vão se imprimindo nessa cidade e nesta igreja. Você me pergunta sobre os resultados na vida dos indivíduos que assumiram esse compromisso e tentam honestamente manter-se fiéis a ele. Os resultados são, como eu disse, parte da história individual e não podem ser contados em detalhes. Posso falar a respeito de alguns para que você possa observar que essa forma de discipulado não é meramente um sentimento ou uma bela postura capaz de impressionar. Veja, por exemplo, o caso do Sr. Powers, que era superintendente das oficinas ferroviárias da L&T RR aqui em Raymond. Ao agir contra a empresa, com base nas evidências que a incriminavam, acabou perdendo o emprego. E mais do que isso, eu soube por meus amigos aqui que a família e as relações sociais dele mudaram a tal ponto de que ele e a família já não aparecem mais em público. Eles se retiraram do círculo social do qual eram figuras proeminentes. A propósito, Keston, eu soube que a comissão, por uma razão ou outra, adiou as medidas sobre esse caso e agora há rumores de que a L&T RR passará para as mãos de um credor muito em breve. O presidente da empresa, que de acordo com as evidências apresentadas por Powers, era o principal infrator, renunciou ao cargo e as complicações que surgiram desde aquele momento sugerem a liquidação judicial. Por enquanto, o superintendente voltou ao seu antigo trabalho como operador de telégrafo. Eu conheci na igreja ontem. Ele me deu a impressão de ser um homem que, como Maxwell, passou por uma mudança de caráter. Não pude deixar de pensar nele como um bom homem para a igreja do século I, quando os discípulos tinham tudo em comum. Ou veja o caso do Sr. Norman, editor do Daily News. Ele arriscou toda sua fortuna em obediência ao que acreditava ser a atitude de Jesus e revolucionou toda sua forma de dirigir o jornal, correndo o risco de levá-lo à falência. Eu lhe envio um exemplar do jornal de ontem. Quero que você o leia com atenção. Em minha opinião, é um dos jornais mais interessantes e notáveis já impresso nos Estados Unidos. Existem alguns pontos passíveis de crítica, mas quem poderia tentar algo nessa linha sem estar sujeito a críticas? De modo geral, o jornal está tão acima da concepção comum de uma publicação diária que o resultado me surpreendeu. Ele me disse que o jornal está começando a ser lido cada vez mais pelos cristãos da cidade. Ele está muito confiante no sucesso do jornal. Leia o editorial sobre as questões econômicas e também a matéria sobre as próximas eleições em Raymond, quando a questão do funcionamento dos bares será novamente discutida. Ambos os artigos apresentam um ótimo ponto de vista. Ele diz que nunca inicia um editorial, ou na verdade qualquer parte de seu trabalho no jornal, sem antes perguntar o que Jesus faria. O resultado, sem dúvida, é evidente. Há também o comerciante Milton Wright. Disseram-me que ele revolucionou seus negócios, de tal modo que ninguém é mais querido hoje em Raymond do que ele. Seus escriturários e funcionários têm uma afeição por ele que é muito comovente. Durante o inverno, quando esteve muito doente e acamado em casa, dezenas de funcionários se ofereceram para estar com ele e ajudá-lo de todas as maneiras possíveis, e seu retorno à loja foi recebido com demonstrações de muito afeto. Tudo isso aconteceu porque o elemento do amor pessoal foi introduzido nos negócios. Esse amor não se resume a meras palavras, mas o negócio em si é gerido sob um sistema de cooperação que não se baseia no mero reconhecimento do patrão em relação aos seus inferiores, mas em uma participação real em todo o negócio. Para outros comerciantes da rua, Milton Wright é um homem esquisito. No entanto, é verdade que, embora ele tenha perdido muito em alguns aspectos, seus negócios como um todo aumentaram e hoje ele é um homem respeitado e honrado, como um dos melhores e mais bem-sucedidos comerciantes de Raymond. E a senhorita Winslow? Ela optou por dedicar seu grande talento aos pobres da cidade. Seus planos incluem um instituto de música, cujo foco estará em corais e aulas de canto. Ela está entusiasmada com o que considera ser o trabalho de sua vida. Ao lado da amiga, senhorita Page, ela planejou um curso de música que, se efetivado, certamente contribuirá muito para erguer a vida das pessoas do local. Não estou tão velho, caro Keston, para me interessar pelo lado romântico de muita coisa, que também foi trágica aqui em Raymond, mas devo lhe dizer que todos sabem aqui que a senhorita Winslow espera se casar nesta primavera com o irmão da senhorita Page, um rapaz da alta sociedade e ex-frequentador dos clubes da cidade. que se converteu em uma tenda onde sua esposa, ou melhor, sua futura esposa, participava ativamente do culto. Desconheço os detalhes desse pequeno romance, mas imagino que haja uma boa história por trás dele e que daria uma leitura interessante se conhecêssemos todos os pormenores. Estas são apenas algumas ilustrações dos resultados da vida de cada indivíduo que resolveu obedecer ao compromisso assumido. Preciso falar também do diretor Marsh, da Lincoln College. Ele se formou na mesma universidade em que eu me formei e cheguei a ter um pouco de contato com ele quando estava no último ano. Ele participou ativamente da última campanha municipal e sua influência na cidade é considerada um fator decisivo nas próximas eleições. Ele me impressionou muito, assim como todos os outros discípulos desse movimento, tendo enfrentado algumas questões complicadas e assumido certas responsabilidades que causaram e ainda causam aquele sofrimento a que Henry Maxwell se refere, um sofrimento que não elimina a alegria na prática, mas parece intensificar.